Minha fé não está em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Minha força está em ti. O que Deus preparou é maior. Seus mistérios Ele revelará. Vou continuar. Tenho promessas. Vou viver o plano de Deus. Chamado por Deus. Não há nada que possa impedir. Eu sou teu, e o que me importa é te servir. Chamado por Deus.